Eu só quero esse dinheiro, véi, foda-se a fama. O vagabundo original só quer a grana. A confiança é uma mulher ingrata, mas de mim tudo que ela vai ganhar é banana. Tudo bem se tu acha que eu não presto. No país que eu vivo eu nunca vi um rico ser honesto. Eu só quero lealdade, foda-se o resto. Falsidade é só uma das coisas que eu detesto. Quer ver meu Rolex, baby, eu te empresto. Isso é caro, meu bem, eu não sou modesto. Já que falam tanto que o mundo é dos espertos. Vai tirar roupa, deixa eu te amar do jeito certo. Eu quero te proteger, deixa o ciúme pra lá. Sei que essas danadas quer me dar. Se quiser ser o meu player 2, eu não deixo pra depois. Vai ser nós contra tudo, nós dois contra o mundo. Ela é a própria sexta-feira. Em expediente, só mar e cerveja. Eu sei que você gosta, não deixa de ser besta. Nada vai mudar, cê vai sentar na minha cabeça. Eu vi no fundo dos seus olhos. E já faz um tempo que você não sente um som. Então vamos fumar um do bom. Mas sei que você tem o dom. Quando você joga esse bundão, quero essa bitch do meu lado. Fechado comigo no certo e no errado. Mas nada precisa ser complicado. Eu vou deixar esse lance mais fácil. A verdade é essa, linda, eu já te dei o papo. Eu quero lealdade, o amor é superestimado. Eu até posso ter subestimado o efeito forte desse álcool. Eu posso tá falando isso chapado, escrevendo mais um som bolado. Tem que me aguentar, já era foda. Com grana mesmo que nós incomoda. Já se acostuma, não vou embora. O mundo girou, minha gangue é assunto na hora. Eu odeio esse joguinho de ego, ele é tão fútil. Ignora que tu é gostosa, vai ser inútil. Só por essa noite a gente é dormir vagabundo. Acho que eu sou o último romântico do mundo. Eu vi no fundo dos seus olhos. E já faz um tempo que você não sente um som. Então vamos fumar um do bom. Mas sei que você tem o